para a base da Estação Nacional aqui da 10? O tráfego da TAM agora com 200 de ground, passando a posição Bruna, 1-0 milhas da cabeceira. Certo, 1-0 milhas. Localizador TAM 3304, se sabe. TAM 3304, completa final, TAM 1895. 1895, está já, TAM 3304. Cecília, Michael Melo. AR, para o ponto da vida. Gente, não é tráfego reportado no setor, com pro Nordeste, reporte fora do solo. Vento 180 graus, 10 nós, Mike and Ralph. Fora do solo, Mike and Ralph. Gente, bateu a vertical da estrada do Cuco, reporte praça do pedágio Michael Melf, sem interferência no estudo da 028. Sim, sem interferência, estou falando 6312, desce inicialmente para 3.500 pés, ajuste 1019. 3.500, 1019, 09, 6312. Salvador, muito bom dia, TAM 3304, na final 10. 3304, avistado, ajuste 10, 19, aguarde 10 livre. 0019, TAM 3304. TAM 3304, caso receba esquerda, um helicóptero no setor norte, sem interferência no seu pouso. Maravilha, já monitorando, obrigado, 3304. Vento 1, meia dúzia 0 graus, 109, pouso autorizado na 0. Pouso autorizado na 10, vento 3304. 1095, decola os 28, controle 208, mas eu... 208, bom. 095, bom dia, curva direita imediata, libera a formação. 1095, contato radar, foi para 360, saída Argo. Então vai necessitar manter a proa, vá 10 milhas e após curva direita devido à formação ou curva esquerda, qual que é melhor para a senhora? Eu mantenho a proa após desvios, vou atirar para o árbol. Após desvios, árbol, vou no 09. Cheira 63, 12, vai para 2000, ajuste 1009, está livre no S, reporta localizador. É 2009, chama o localizador, o 6312. Transfere agora o controle 120 decimal 8, até retorno. Senhor, eu vou para o Rafa, tudo cabido aqui, tá pronto, senhor, pode ser do senhor? Sim, já está visual com o local de pouso? Ah, sim, o senhor, visual. Sim, já pode controlar. Controlar, apontará a alfa. Fã, 3304, solo aos 30, direita, Foxtrot, 121, decimal 1. 121, decimal 1, 3304, obrigado. Está liberado para 065, Golf Quilótica. Sim. Já subido ao 065 para o Quilótica. Autorizado 065. Nossa. 1095, autorizado completar direita, voar Alessa. Gente, a gente vai manter a proa 250 por 10 milhas, depois voa Alessa. Gente, reporta com a proa de Alessa. Reportaremos gol no 095. 4, bom dia, siga via Alfa Juliette, porta 7. Alfa Juliette, porta 7, 33, 17. Tá no localizador, o 63 no 2. 2895. 295, obrigado. Vento na 50 graus, 109, por utilizar a pista na zero. Vive pós 10, ciente, 6302. Decola da capiteira 10, da El Leda, bloco de Otegulu 10, Pubave e Otegulu 6, 208 ao controle, 5141 ao transponder, azul 4299. 4299, correto, protegimento e para puxar a câmera. Só uma pronta para puxar a câmera, 4299. Tá, na 6302, no solo 35, direita, Fox, zona 2, zona 1. Direita, Fox, 1, 6302. Pega o gosto no Alfa. Vamos acertar duas manobras a 6.800 após CGL e Valença. Gente, reporta para a descida. O gosto no Alfa escuta permanente do controle para a descida. pontuar um stall e iniciar a descida ao Golf 59. Eu te confio, eu te pedi. Ah, se o Felix é, você vai iniciar a descida direto para o centro de tráfego. Sim, se a porta cruzando 3.500 pés do Golf piloto, tá? O ajuste é 1099. 1099. Salvador, bom dia, usar 3259, seguinte da informação Índia, passa 170-160. 3859, a sua identificação autorizada a chegada a bordo, desça para 4.000 pés, ajuste 1099. Ok, mantendo o perfil da chegada, descendo para 4.000 pés, 1099, usa 3259. Estou o 3259, poderia voar a Duna? Quando é chegada? Apenas confirmando, é papapapá, novembro é o São Leão? Afirmam, papapapá, novembro é o São Leão, ele conta. Sente, a sessão no meu pé e a porta no farol da barra, quando possível, chamar de pouso e valença. Portará no farol da barra, sessão no meu pé, chamar de valença ou 1200? 1250? 1200 Zulu, 00. Sente, 1200. Salvador, bom dia, o Azul 91954. Azul 91954, acena a identificação, autorizada a chegada Mari, 2-0-0-5-0. Chegada Mari para 050, poderia voar Duna, dá presente? Estamos com a chegada. Atenção, obrigado. Azul 964, voltar. Voltar, Azul 964, obrigado. Funcionamento no gate 1. Sr. Jorge, um táxi, Azul 4290. Realizado, Sr. Otávio, 4290. Travessa da barra, passar da Vigilância Romeu, e o pé. A Vigilância Romeu, o número 3 até Valença, da presença de sequência livre. Sequência livre, do Vigilância Romeu, já volto. Eu estou em sequência livre. Papá Romeu, Romeu, Oscar Bravo, prossiga. Você vai decolou de Serra Luiz de Altamira, está controle de Serra Luiz de Altamira, acontecendo 510, 2 a bordo, porta lançada 0165, Romeu, Oscar Bravo. Você tem cruzamento? É o Romeu 444. 20, 510, cruzamento entre Duna e Simbra, reporta visual, Serra Intercoíntia. Bravo. Serra 3859, autorizada por Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1019. É direto Duna, descendo para 2.000 pés, 1019, outra 3859. É livre LS, reporta localizador. Livre LS, reportará estabilizado, outra 3859. Cruzando 9.000, bom dia, Prato Cota. Ótimo, Prato Cota. Autorizado, 360 para Porto Seguro. Controle da pista 10, primeira curva direita. Saída da AEL, lenta, transição de DEV e apoio de DEV direto. Controle 120, decimal 8, transponda 5122. A 360, decola com curva direita, saída da AEL, lenta, após o DEV. Após o DEV direto, segura. 208 é o controle, aciona 5122, gol 209. Chamando 209, acho que para a segurança. Chama. Bom dia, senhora Fangilete. Salinha 3-1-1, identifica a chegada Golf, desça para 4.000 pés, ajuste 1.019. E parece que dá 4.000 na chegada Golf, Salinha 3-1-1. O meu Oscar Bravo, já voou direto de China? Ah, vai pelo corredor Golfinho aqui, senhora. Reporta e parece. Parece, bravo. Azul 4299, está pronto para o táxi, 102 a bordo, 4 horas e 45 na altura minha, alternando o Ribeirão Preto. Azul 4299, chega via ainda na ponta de espera 2895, ajuste 1019. Confirma para B? 102 a bordo, e copiou direita, ponto de espera torre em 18.4299 a bordo. Gracias. poderia confirmar se está chovendo ou botando 3859? Autorizado, ele é para a porta localizador 3859. A pergunta foi se está chovendo sobre o aeródromo, Butan 3859. Butan 3859, chuva leve sobre o campo no momento. Ciente, Butan 3859. Oi, bom dia, o azul 4299. Bom dia, espera da 10 para azul 4299. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera 4299. Tá, eu falei, azul 9154. Solicita alguns desvios para evitar para vocês. A gente confirma para oito, quantas milhas? A proa 075 foi aproximadamente 10 milhas aí, né? Em seguida vai ter que fazer outro desvio, talvez pela esquerda. Sim, tem condições de desvio pela esquerda? Agora negativo. Dentro de 10 milhas vamos efetuar um desvio pela esquerda. Sim. O azul 9154 para livre desvio, desça para 3 mil pés, reporta na proa de duna e para o procedimento elétrico. Eu exigi 3 mil para dar uma reportada no produtor, obrigado. Tá estabilizado, passando em dia certo, 3859. Acionamento da chamada sexo, 209. Estabilizado, passando em dia certo, chama a torre? Torre 1895. 1895. Salvador, 3859 da TAM, baixar trabalho visual na 10. Sim, estamos 3859, pista na 0 molhada, vento 140 graus, 10 nós, pousou fregão. Nível pouso, 3859. A proa de malha na chegada reportará a descida 2590. De duna azul 9154. Gente, 9154, desça para 2 mil pés, a gente chama 09. Na proa de duna, está livrando essa porta localizador. 10 mil pés, duna, ILS, lá no portal estabilizado. Trátego Airbus da curta final após a linha manter. Gente, após a nave na curta ali, mantém a sua quadrada. O meu Oscar Bravo, frequência livre. Salvador, azul 2590, ideal de descida. Azul 2590, desça para o 050 com 2209. Até o nível 050, 220 na velocidade, reportaremos. 3859, pega a boca. Até mais. Estabilizou na ILS o azul 9154 avistado. Azul 9154, completa sinal, torre 1895. 1895, padrão 1854. 9-9, 0 decolagem autorizada, pista na 0. E decolagem da 1-0, azul 4-2, 9-9. já chega via Índia no ponto de espera 2 da noite, décimo 95, ajuste na 099, bom voo. Pátio Índio, ponto de espera 108.95.19, gol 2.96, boa. Pista molhada, tráfego da companhia iniciando a rolagem, reporte externo. Passa, passa. Externo baixado e travado, azul 9154. Presidente, azul 9154, continua guardando na zero livre. C4. Canal, Alfândega Juliette, visual com o colega da Goltan 3859. Avião 54, 1 zero litros, seja autorizado, vento 140 graus, 062 zero. Azul 4, azul 499, decolado 53120, décima 8, bagulho. 08, boa, 4-0. Decolou a sua escuta. Decolou 299, contato radar, suba para 340, saída da EL. 340, da EL, 4299. Salvador, Bandia do 2196, próximo posto de Cardão, notado. 2196, tráfego da Azul, curta final, após ele era manter, pista na zero. Faz a passagem da Azul, ele mantém o nosso cargo, 2196. Ajuste 2019, né? Controle azul 4299, informa proa 210 devido à formação, aproximadamente da EL. Gente, da EL. Na proa azul 4299. Eu no 160, sendo identificação autorizada a chegada a Mário, isso aí mantém o 0620. Vem para o cidade de apresentação da FITAP. Como a gente mantém a chegada? Luna 54, chega via Alfa Juliette, portão Uno. Alfa Juliette para o Uno, 9154. 2196, decolagem autorizada 1-0, vento 140 graus, 0629. Ele decolagem 1-0, gol 2196. Paulo, bom dia, até 3663, posição 08, sem informação, Filo, para a conta em Guarulhos. 6311, livre LS, reporta localizador. Ah, então é a localizadora, né? Bem 3 no ar. 1-2-0-0. Controle Salvador, bom dia, gol 2196. Gol 2196, contato radar, sua para 360, saída da EL. 360, da EL, 2196. Motor 590, desce para 3.000 pés, ajuste 19. 3.000 ajustado, 2.590. 1.160, desce para 0.50. 0.50, 1.160. Localizador da canela 6311. Tudo 2590, desça para 2010 e ajuste 909. 2000, azul 2590. Pela 6311, estabilizou? Estabilizado, 6309. Completo final, a torre 2295, compusa. 2295, vai. Salvador, Oxenera 6309, bom dia. Oxenera 6309, ajuste na 009, operação visual agora com o teto estimado 1500 pés, reporte ao estando. Não chove mais sobre o campo, pista permanece molhada. Pista molhada, Oxenera 6309, vai tomar visual. Salvador, bom dia novamente, da 3304, posição 7, informação Quilo para Brasília. Projeto 3304, para agora, agora chamada para copo. A saída agora, eleva, aguardando da 3304. Azul 4299, Recife 251, Termo 3395. 351, 2395, 4299, bora. 13395. Três não tá visual com a pista, mas tá travado. 3390, vento 130, grau 049, 6309. Pouso autorizado, Oxenera 6309. Azul 2590, localizador. 2590, complete a aproximação final, chame torre. 118, decimal 95. 2895, 2590. Com 1160, nível descida 2 mil pés, ajuste 1019. Autorizado a interceptar a final da pista 10. Sente, autorizado 200 metros a 9, 1160. Salvador, bom dia, eu hoje já era minha 3. Rubens 196, chama Centro Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. Tempo não dá decola, não pousa na pista 10. Não. Ok, muito obrigado. Então, eu acho informações na ICE que foi publicado para a autoridade. Além dessa informação, existem outras importantes para a aviação. Positivo. É, então entendo que estaria livre nesse horário as decolagens da pista 10 apenas. Sim, apenas a decolagem da pista 10. O número da IC é 08/1405/14, que se refere a Salvador também. Ah, repete, por favor. 05/14, IC, e 08/14. Solo Salvador, azul 2590, livrou. 2590, quilo parte 3, boa. Quilo parte 3, boa. Obrigado, Salvador. Sonha. Centena, dois nós, pouso autorizado, 1-0, voo 1-1-0. Essa pista tá molhada? Afirmo, não chove mais sobre o campo, permanece molhada a pista. Zero conforme, Cuca de Paz, 208 ao controle, 5-1-5-6, transponder 9-0-0-3, posição número 3. Correto, 9-0-0-3, confirme, posição 3 ou 2? Desculpe, posição 2. Rádio Urgência, pronto, Dex. Camarão, obrigado. Oscar Papa Golf, pronto, cópia. Cruzado, Tapetinga. Nível 080, Planenque. Recolha da pista 17, primeira curva à direita. Saída Arbor. Após Arbor, Elefa. Pois Elefa conforme roda. Corrigindo Arbor, após Arbor direto. Controle 120, décima 8. Transporta 5-1-7-0. Da posição Mari, você está chegando dentro do 050. 050, pode voar mais força aí, ou Índia Serra? Guarde a autorização. Faça um check em rádio transmissão em TG. É o Mike Romeo Alfa, senhor. Confirme. Transmissão 1/1, é o Michael Romeo Alfa chamando meu escolhido? Ah, sim, Michael, eu tirei um pouquinho do solo, só me autorizar, está pronto para decolagem. Gente, Michael Romeo Alfa, Vento na aeródromo está sem antena com 2 nós, ajuste na 019, decolagem por cota e risco. Está autorizado voo direto para Serra Novembro e Serra Novembro, alocado 0126, 510. Afirma, senhor, 0126 está alocado, 500 pés. Senhor, qual é a informação? Gostaria de informação, senhor. A área marrom atinge aqui nesse local, busca-vida, senhor? Busca-vida, meu filho? Isso, afirma, senhor. Não, não atinge nem busca-vida, nem a Irmã. Agora, coisa de meia milha a oeste, a uísque da Irmã, já a área marrom já atinge. Afirma, senhor, obrigado. Voo 160, no Solos 13, direita na Fox, número 1, decimal 1. Sim, sim, claro que sim. Preste-me na frequência 1895, Romeu, Romeu Lima. Prossiga. Quer confirmar nosso número para pouco? Número 2. Estou na escuta, sim. Propelo, 2 mil pés, após pelo Duna, reporte na final da pista no zero. 993. Pelo Duna, vai para a central. Foi turno número 3, reta 2 mil pés, ajuste no 019. 319, 2 mil pés, turno voo número 3. Só escondo o voo. Michael Meloff, me escuta? Me escuta, Michael Meloff, senhor. Você confirma intenções? Intenções é um sobrevoo no... próximo a Fazenda Bull, próximo a Ponte e... Iberistar e Praia do Forte, senhor. Seguinte, transfere controle, número 208 até a volta. 208 até a volta. Papapá, mais uma nova. Pode dar um lado aí, foi postado. Ele vivo ainda, CA 9953, já foi estabilizado. Volta grátis, vai apagar estabilizado. Transformação por 10. Divide direita, reporte reassumindo na Pui de Duna. Você vai possível Índia Serra, pode? É melhor que você. Vou descer a 3 mil pés. Índia Serra entre 3 mil, volume 3. Pro piloto abandonado Valença, ele quer as pés, vai descer agora para Salvador. Pro piloto. Gente, o ajuste no 019, gol para o quilógico, ingresso via corredores, reporte Veracruz. Veracruz, reportarei. Valeu, papapá, Mike, meu Alfa. Alfa, Charlie, Mike, identifique, chegada manda, esse mantém 050. 050, Alfa, Charlie, Mike. Romeu, Alfa. Está prosseguindo o seu dia litoral norte, com sobrevoo em Fazenda Burra, Alçaúpe e Praia do Forte, mantendo 500 pés de litoral. Mantendo as condições visuais, 20 milhas de Salvador, frequência livre, até lá na minha escuta. Até a 20ª na tua, Michael Melo. Treinamento 700 na proa, Vinda Serra, proa 9953. Tem referência visual, 9953? Afirmativo. Com referência, está livre a descida. Prezado, bem certinho. Segue de para o ponto de espera lá, 29. Voltando, com o nome do grato, assinando a 6 mãos. Solo Salvador, bom dia novamente. Delta 3859, Ponte Vila, autorização Curitiba, nível de voo 360, certeza? Delta 3859, autorizado, pronto, cópia? Pronto. 360, autorizado, para Curitiba. Decola pistão 90, primeira curva direita, saída agora, pousador elétrico, interceptando para o ônibus 121 e sai com a Ford Hop. Controle 120, décima 8, transporte 5174. Autorizado Curitiba, nível de voo 360, decola da pista 10, curvando à direita, sai na Arbor, transição Elefa, interceptando a Upper Zulu 21. Controle Salvador 208. E o transponder 5174, 3859. 3874, correto, cotijamento sem para o Chubeco, somente. Chamará o 3859. Vítima, 103.000, 63. 5 no 630. Tá, 9953, você tem a pista lista? Sim, mas eu. 1630, desce a 2 mil pés. 2 mil pés, 630. Esquerda, vira pista, após pronto, mensagem. São 9953, chame torre no 895, complete com referências ao final. 1930. 1630, autorizado, interceptar final. Positivo, vai descer então para 1.700 de recepção no céu. Com referência, está livre descido no 1.700. Ok, grande. Treina. 1895. 1895, ok. Torre Salvador, bom dia, 9953, sinal baixar travado. Pistão 9953, pouso autorizado, pistão na 0, vento 062 a 0, 2 nós. Ajuste na 0, 1 na 9. Teve pouso, 9953. Tráfego da Gol que pousou agora 5 minutos atrás e tomou a pista molhada. Sim, 304, siga via Índia para o ponto de espera. Vamos lá, torre 2895, ajuste no 0, 19. Confirme o PB. Salvador, bom dia. Azul 2794, informação Kilo. Azul 2794, para barreira, nível 1, 60, pronto, copa. Pronto, copa. Fundo 60, barreira autorizada. Decolada pistão 90, primeira curva esquerda. Saída mão, após mão direto. Controle 120, décima 8. Transporte 54, 12. 2794, autorizado para barreira, 160, decolada 10, primeira curva esquerda. Sobe mão, após mão direto. 208, controle 54, 12. Responda. Batman 312, chamar o Fidex, né? Chamará no Batman 32, sétima fase. Pão 9953, solos 22, direita na Eco, 1-2-1-1. Eco 2-1-1, boa. Condições da pista, por gentileza? Ó, tá um pouquinho úmida, mas tá muita coisa não. Grato. Qual é o tempo para iniciar o curso do 9003? espera ajuste na 019, aguarde pista na 0 livre, Raposo da Avianca alinhando para rolar aí. Positivo, guardando. Xené 63 no 5, corrijo, Xené 63, 12, vento 0, 20 graus, 2 nós, decolagem atrasada. Livre decolagem, Xené 63, 12. Agora está de 7, 9953, siga via Alfa Juliette, Porto Meia Dúzia. Alfa Juliette, Meia Dúzia, 9953. Quem é esse? Acho que é o grupo mantenha. Então 3304, mantenha o ponto de espera. O ponto de espera, 3304. Gol 1630, pouso autorizado pistão a zero, vento variável 2 nós. Tráfego da TAM pousou e formou pista úmida. Sente o gol 1630, pouso. Xené 63, 12, decola os 24, 208, morreu. 208, grato, 63, 12. TAM 3304, Bang da Gol, final 90, após alinhar e manter. Ponto, Bang da Gol, alinhar e manter 90, TAM 3304. Juliette, até Romeu, Salvador, prossiga. Juliette até Romeu, Salvador. Juliette até Romeu, acione identificação. Direita com referências visuais, ajuste no 019. Reporte para ingresso do corredor Vera Cruz. Mais um para o grupo de colégio autorizado no 7, vento variável 2 nós. Modo controle, Oceané 6312, bom dia. Oceané 312, contato radar na decolagem, suba via Puca para o 350, vigilância. Via Puca para o 350, 63.